Amém. Aqui, irmão Igor, agradecendo ao Senhor por esse trabalho, ao meu pai Roberto, minha mãe Sônia, meu irmão Yuri, a minha esposa Janaína. Amo todos vocês. Obrigado, Senhor, pela minha filha, Ana Letícia, a minha razão de viver. Valeu a todos os manos que me apoiaram para que esse trampo fosse realizado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um salve à minha cidade natal, Campo Belo, Minas Gerais. E a minha cidade onde eu moro, Guaxupé, que o movimento hip hop cresça cada vez mais, sempre firme e forte. Mano Igor, 2006, Deus, a revolução da paz. Um salve a todos os maloqueiros conscientes. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Fica na festa, meu irmão. Até o próximo trampo. Paz. Que Deus abençoe a sua vida, moro?